Boa noite para todos. Essa noite, de ontem para hoje, Mahatma Gandhi levou o Pedro para um desdobramento. Levou o espírito dele, desdobrado, para um lugar. Já era quase de manhã, já estava clareando. E levou o Pedro para inspirar, intuir um homem. Um homem muito pobre. Ele morava num barraquinho, uma casinha muito humilde. Num morro. Não tinha muitas casas em volta da dele, era meio que separado. Não era uma favela, não era isso. Não era uma comunidade. Mas era uma casa muito humilde, no interior. Uma cidadezinha de interior, aqui do Brasil. Teve uma tempestade. Essa tempestade, ela derrubou a casinha do rapaz. E a casinha era tudo que ele tinha. Assim como tudo que estava lá dentro. O rapaz se desesperou. E ele ficou com vontade de se matar. Ele tinha uma espingarda em casa. Essa espingarda era só para defesa, para caçar alguns animais, porque tinha uns animais lá. Ele morava no mato. Era só para isso. Ele nunca matou ninguém. Ele não é uma pessoa ruim. Mas em outras encarnações ele foi um pouco ruim. E em outras encarnações ele foi o responsável por muita gente perder suas casas, perder suas residências. Lei de ação e reação. A coisa se inverteu. Na outra encarnação ele era rico. Nessa ele veio pobre, uma casa simples, e perdeu a casa. Fez os outros perderem casa, perdeu a casa. Não entendeu o que estava acontecendo. Não entendeu. Porque Deus está no controle de tudo. Ele sabe tudo o que faz e ele é perfeito em tudo o que ele faz. Começou a ficar com a ideia de se matar. Alguns dias, nós fizemos assim, vamos fazer o seguinte, vamos levar o espírito do Pedro lá para o espírito do Pedro intuir ele a não fazer isso, né? Mas por que que levamos o espírito do Pedro e não levamos outro, se tem tantos benfeitores? Ah, eu não posso falar o porquê. Senão vai dar problema. Né? Vai dar problema. Então, vocês tirem as suas próprias conclusões. Já que não pode falar, eu não falo. Tirem as suas próprias conclusões. Levamos o espírito do Pedro desdobrado lá. E o cara estava com a espingarda na mão. Porque ele falou, hoje eu vou me matar. O Pedro estava consciente. Desdobramento, lucidez extrafísica total. Tá? Foi hoje, de manhã cedo, antes de levantar. O cara pegou a espingarda e botou no céu da boca. Carregada. E o Pedro do lado. Não, não faz isso. Vai acontecer isso, isso, isso. Inspirando. Ele não estava vendo o Pedro. Ele estava desdobrado. Ele estava em vigília. Vai acontecer isso e isso. Não faz. Você vai se arrepender. Você não vai morrer. Você vai continuar vivo. A dor vai ser grande. Seus problemas só vão estar começando. O problema da casa vai se tornar pequenininho na frente do que tu vai passar, e essa forma aí que você vai se matar vai estraçalhar com o teu corpo astral, não faz isso. Quando Pedro fala isso para ele não ouve a voz do Pedro, mas ele sente. Sente no peito, no coração, e na mente dele vem, como se fossem os próprios pensamentos dele. Não faz isso. Vai acontecer isso, isso e isso. Como se fosse o pensamento dele. Ele entendeu? Não. Entendeu, não. E veio forte, hein? Porque o moleque botou um negócio forte na cabeça dele e no peito. Botou forte, para não fazer. Apertou o gatilho. Se matou. Quando ele se matou, quando ele apertou o gatilho, a arma era potente, tá? Não era uma pistolinha, não. Era uma espingarda. A cabeça explodiu. Só ficou do queixo para baixo. Explodiu tudo. Quando ele fez isso, o espírito dele continuou agarrado no corpo, consciente. Na hora. Ele não entrou naquela perturbação, aquelas coisas. Não. Totalmente consciente. A perturbação durou segundos. A perturbação dele durou segundos. É, depende do espírito, de um espírito para o outro, o estado de perturbação. A perturbação dele durou segundos. Agarrado no corpo. Na hora que atira, ah, não sentiu nada. É, se fosse uma bala perdida, ele realmente não ia sentir nada. Poderia explodir com a cabeça dele, ele ia sair, não ia sentir nada, porque não foi ele que fez. Foi uma bala perdida. Mas ali foi um suicídio. Foi ele que fez. Aí dá problema. O Pedro é médium. O Pedro é médium. O Pedro estava do lado dele. Ali ele estava desencarnado. Aí ele viu o Pedro. E o Pedro falou, eu tentei te avisar, eu estava aqui do teu lado. E ele viu o Pedro como o Pedro verdadeiramente é. Ele achou que o Pedro era o anjo da guarda dele, tentando avisar. Ficou consciente, vendo os pedacinhos. Tá? Sentindo uma dor, a dor do tiro. Na hora não dói, né? A dor vem depois. A dor do tiro. Constantemente, sem parar. Constantemente. Os pedaços do corpo astral junto com o corpo. Explodiu com a cabeça do corpo astral. O corpo astral explodiu. E para juntar tudo, hein? Não junta. Os benfeitores levam tudo em pedacinho. Tudo estraçalhado para lá, para passar por um monte de cirurgias, que não vai resolver tudo, porque só vai resolver, só vai reconstruir, reencarnando várias vezes. Né? Ele não quitou o que tinha que quitar do problema lá que tirou a casa dos outros, ou seja, ele vai ter que voltar para quitar isso. E ainda por cima arrumou mais um problemão, né, com o suicídio. Um problemão que vai demorar séculos para ser resolvido. Um problemão que vai demorar pelo menos 3 encarnaçõezinhas para reconstruir tudo. Pelo menos. Tá? O Vale dos Suicidas, ele está reurbanizado. Está todo reurbanizadinho. Tem hospital lá, tem tudo. Foi levado para lá. Para fazerem umas coisinhas. Depois foi levado para a colônia. A colônia lá onde fica os espíritos suicidaram. Está sendo tratado lá. A situação está feia, hein? Está consciente. Ainda está estraçalhado. Já juntaram alguns pedacinhos, né? Mas o trabalho ainda vai demorar mais um pouco. Ele não está aqui. Ele está lá. Assistindo a palestra. Junto com vários outros. Um telão. Outros que deram um tiro na cabeça também. Alguns com pistolinha, que só ficou o buraco. Outros explodiram também a cabeça. É, uma turminha que fez isso. Está todo mundo chorando, arrependido, né? Agora já fez. E tem gente lá que está fazendo pela segunda vez e outros pela terceirinha, tá? terceira. Terceirinha já. E do mesmo jeito. Difícil, né? Mas não foi uma encarnação atrás da outra, não. Foi numa, reconstruiu. Aí em outra deu, teve problema, fez de novo, depois de ter reconstruído. Desconstruiu de novo. Teve que reconstruir. Aí teve mais outra, reconstruiu de novo. Agora fez de novo. Destruiu o corpo astral de novo. Até quando, hein? Até quando? Teve outros que deram um tiro na cabeça em outra vida. Aí na presente encarnação, na última agora, na penúltima deram um tiro, né? Aí na de agora, em determinado momento da vida, tinha que ficar cego. Ficou cego. Tinha que ficar. Fez o quê? Tiro de novo. Teve um que ficou paralítico. Não aceitou. Tiro de novo. Era bonito. É, o cara era boa pinta. Né? As mulheres tudo dava bola para ele. Tudo mais. Ficou paralítico. É, era boa pinta. Se sentia superior aos outros, porque era bonitão. Humilhava às vezes os outros por causa da beleza física. Ficou paralítico. As pernas começaram a atrofiar, ficaram fininhas e eram grossas, hein? Malhava bastante. A parte de cima dava para fazer, mas estava tão triste que já não tinha nem mais cabeça para fazer. Não exercita, a massa muscular vai perdendo, porque o corpo não foi feito para ficar fortão tem que treinar. Ficou magrelo, depressão, arma, tiro, preso no corpo, suicídio. É, esse problema tá grande aqui, tá? É, tem bastante gente com essa ideia aí. Você tem certeza que você vai fazer isso? O problema que você tá vai se tornar pequenininho na frente do que tu vai enfrentar depois que você cometer esse ato, hein? Porque você não vai morrer, não, hein? Vai continuar vivinho. Você vai destruir sua capa. Você vai pegar uma blusa e vai rasgar. Só isso, é o teu corpo físico. O que está lá dentro, a consciência, o espírito, vai continuar vivo. E você tem um corpo astral. O teu corpo físico é a cópia do teu corpo astral. O seu espírito, ele precisa de um corpo para se manifestar no corpo. Ou seja, precisa de um corpo mais sutil, semimaterial, fluídico, vaporoso, que é o perispírito. E o teu espírito unido ao perispírito, o perispírito se une ao seu corpo físico, que é perecível, que dura algumas décadas. Quando o teu corpo físico morre, o seu espírito sai do corpo. E o seu perispírito está lá. O perispírito é para o espírito a mesma coisa que o corpo físico é para o homem. O que afeta no corpo físico afeta no perispírito. Cortou o braço fora. Desencarnou, vai. Ah, mas espera aí. Eu vi uma pessoa dizer que perdeu a cabeça e desencarnou. E a pessoa fala, você é espírito, sua cabeça está aí. Aí a pessoa, opa, eu tenho cabeça, a cabeça apareceu. Sim, isso existe. Só que, espera aí, tem um problema. Se você cortou, não vai aparecer de novo, não. Pô, você cortou pela sua livre e espontânea vontade. Agora, se você foi decapitado, alguém cortou a sua cabeça, aí sim. Aí você não vai ficar pensando que não tem cabeça. Você vai dizer, eu tenho cabeça, sim, ela vai aparecer. Agora, se foi você que cortou por livre e espontânea vontade de se matar, aí é diferente. Aí é complicado, hein? Aí é complicado. Aí a cabeça não vai aparecer, não, hein? Vai ficar sem ela. E consciente. E sentindo a dor. E essa dor é aumentada, tá? Mais do que no corpo físico. Esses caras que dá tiro na cabeça, principalmente esses que explode a cabeça, tem alguns deles, sabe o que tem que fazer? Tem que ser levado imediatamente à reencarnação. Vai ser o que vai ser feito com esse fulano que explodiu. Imediatamente. Eles juntaram lá o que deu para juntar, deu uma reconstruidinha, deu uma melhorada, já vai ser levado. Só que quando for levado, esse problema vai. Problema mental. Vai vir com um problema mental severo. Tá? Vai vir com os braços bem torto. Bem tortão. Tá? O problema mental é misericórdia de Deus. Primeiro é porque destruiu tudo, o cérebro perispiritual. Segundo, é para não ficar pensando em se matar de novo. E os braços também torto, é para garantir que não vai pegar nada e, né? Só as pernas vai funcionar. Vai ficar um tempo assim. Isso daí vai ajudar a reconstruir. Vai ficar um tempo. Aí vai voltar. Vai desencarnar e vai voltar. Quando voltar, vai direto para a colônia lá onde ficam os espíritos que se suicidaram. Vai ser preparado para uma próxima encarnação. Nessa próxima encarnação, vai vir cego, surdo e mudo. Vai vir perfeito, mas vai vir cego, surdo e mudo. Na próxima. Se tudo correr bem, né? Se não der vontade de novo, mas a gente vai fazer de tudo para que não faça. E os que vamos colocar para ser mãe, para ser pai, também vão ajudar bastante, porque vai vir de nascença. Isso também é misericórdia, vir de nascença. Porque se vier perfeito e ficar assim de repente no meio da encarnação, já sabe, né? A vontade vai ser grande. Então vai vir de nascença, que vindo de nascença é bem melhor. Aí vai voltar. Quando voltar, aí sim vai ser preparado para uma encarnação perfeito. Só na terceira. Só que tem um tempo, né, da encarnação e tem um tempo que vai ficar no plano astral. Quantos séculos vai passar isso aí? Então, quem está com esse pensamento, eu acho melhor pensar direito. Acho melhor pensar direito. Porque tem espírito, tem uns aí, que se acha vítima. Ah, por que eu estou passando por isso? Cadê Deus? Tem uns lá que fica gritando isso. Nossa, Deus não existe. Deus é ruim assim. Deixar eu passar isso? Foi você que causou isso. Foi você. Foi teu livre-arbítrio. Ele não vai interferir. Foi você que causou. Então, tem espírito que se suicida, se mata, passa um sofrimento, mas em determinado momento, tem uns que têm uns conhecimentos, uma força mental, uma disciplina mental, um magnetismo forte. Sabe o que ele faz? Ele vira obsessor. Vira obsessor. Ele está revoltado, que a situação dele é complicada. Revoltado com ele mesmo, revoltado com Deus e revoltado com o mundo. O que, que ele faz? Ele está desencarnado. Ele começa a procurar encarnados, pessoas, que estão com ideia de suicídio. Não precisa nem procurar muito, porque ele está desencarnado, é só capta o pensamento, né? A pessoa, quando pensa, está chamando ele. Aí ele vem. Aí ele vai ficar inspirando, intuindo você a se matar. Vai ficar intuindo você a se matar. Só que quando ele estava encarnado, ele já era meio complicado. Seduzia um monte de meninas. Quando conquistava as meninas, abandonava as meninas. Aí algumas meninas se mataram. Ele responde por isso. Desencarnou e se matou. Continuou inspirando as pessoas. Começou a inspirar as pessoas para se matar. Pessoas que queriam se matar. Pessoa que não está pensando em se matar, ele vai inspirar para a pessoa se matar. A pessoa vai ficar com vontade de se matar? Não, a pessoa não quer se matar. Vai vir aquele pensamento, a pessoa vai falar assim, que isso? Que pensamento é esse? Vim uma arma, eu acabei de pensar agora, eu pegando uma arma e botando na minha cabeça, atirando, tá maluco? Não vou fazer isso nada, tá louco? Por que, que isso vem na minha cabeça? Às vezes é um espírito que tá botando. Vai que cola, né? É. Aí, ele vai fazer isso com quem? Com quem está com vontade. De acordo com a vontade do cara. Não, eu quero fazer desse jeito aqui, eu vou fazer desse, o outro vai fazer desse, não tem problema. Ele vê qual é o jeito que você quer fazer, ele fica esperando. Vai, faz, vai ser rápido, é tranquilo. Aí o cara faz, ou a mulher desencarnou, ele pega e leva como escravo lá para baixo, para obsediar, para mais um escravo para ele, né? Com alguns ele faz por pura inveja. Às vezes tem inveja em alguma coisa da pessoa, por inveja, não é inimigo dele do passado, não. Às vezes é inveja. Ou a vontade de fazer o mal. Vontade de fazer o mal. Outros, existe o problema da vingança também, né? Existem vários casos. Aí, chega uma hora que ele causa danos. Quando ele estava encarnado, um monte de menina se suicidou por causa dele. Ele desencarnou e continuou fazendo isso. Ele tá adquirindo débito. Porque os débitos não são adquiridos só enquanto está encarnado. Quando está desencarnado, também. Porque quando a gente está desencarnado, a gente tem a opção de fazer o bem ou o mal, né? A lei de Deus continua, tanto encarnado como desencarnado. A lei continua. Lei de ação e reação continua. O que que acontece? Os benfeitores pegam ele. Pega ele. Leva lá para a colônia, lá, de Maria de Nazaré. Lá tem um lugar chamado manicômio. Manicômio. É uma parte para os suicidas complicadíssimos. Porque vocês precisam entender uma coisa. Quem se suicida é criminoso, tá? É crime. É visto como crime. É crime. Como se você fosse um assassino, um ladrão. É crime. Então, você não pode ficar solto. Você fica enclausurado. Mas não é enclausurado numa cela. Você fica lá na colônia, você é bem tratado, tem quartinho com cama, tem tudo direitinho, tem palestra, tem educação, os benfeitores são bem carinhosos, os servos de Maria, a legião dos servos de Maria, são tudo bonzinho e tal, mas você fica lá. Internado. E outra, não pode ver os familiares desencarnados. Fica lá. Ficar em rebeldia lá, vai para o manicômio. O manicômio é para os rebeldes, obsessores e aqueles bem rebeldões mesmo. Aí, fica lá no manicômio 30 anos, 35, 40, 45, sendo educado. E não muda, não, né? O benfeitor vai lá com paciência, senta com ele, fica educando. E ele continua, não, Deus não me ouve, isso é injustiça, já estou aqui há 30 anos, até quando eu vou ficar preso aqui e vocês não me tiram, o que eu fiz não foi tão ruim assim e tal. Aí chega uma hora que os benfeitores, né, haja paciência, né, 30 anos, 35, filho, chega uma hora que tem que ser mais enérgico, né? Aí fala, fulano, senta aqui agora. Pega uma tela fluídica, uma telinha. Fala assim para ele, assim, ó. Eu não vou te julgar, não. Nem Deus. Quem vai julgar você agora é a tua consciência. Aí vai lá e bota as imagens da última encarnação dele, ele enganando as menininhas e as menininhas se suicidando. Fora as outras besteiras que fez. Aí também mostra as imagens dele inspirando os outros a se matar. Intuindo os outros se matar, ele vê lá o espírito dele, do lado do encarnado, intuindo, inspirando. Ele vê a forma que o espírito dele está, porque às vezes não se toca de como está. Aí começa a gritar. Não, não aguento mais ver. É para poder se tocar, né? Que não, o cara não está se tocando, o demônio que ele se transformou. Não está. Então tem que mostrar, botar na cara dele. Porque ele, e isso acontece aqui na Terra, nos encarnados, não é só desses caras que fazem isso, não, de vários outros crimes que são cometidos. Sabe aquele negócio? Mente que nem sente, comete crime que nem sente. Ele vai cometendo e não percebe que está cometendo, acha que não é tão grave assim, acha que não está fazendo. Ah, mas peraí, hoje está falando do crime, então deve ser o cara que mata, o cara que trafica droga, o cara que tortura, o cara que estupra, o cara que é corrupto? Não. Não. O fofoqueiro. Fofoqueiro, maledicente, o ciumento, o invejoso. Não percebe que é fofoqueiro e os danos que está causando com a fofoca. Vai botar o telão também para ver o que a fofoca causou. Porque às vezes está fazendo a fofoca ali, a pessoa está ouvindo. Acabou, foi embora, a pessoa que ouviu a fofoca vai lá no outro lá. Aí a pessoa que foi embora não está vendo que fez a fofoca. No telão mostra a reação da fofoca. Teve uma ação, causou uma reação. Olha o que tua fofoca causou. Aí o outro vai lá e separa, ou assassina, ou mutila, tortura, por causa da fofoca que o outro fez. Imagina numa encarnação inteira 88 fofocas que causam uns danos pesados. Quantas encarnações serão necessárias? Quantos séculos necessários para ajustar tudo isso? Foi só fofoca. Ah, mas eu era honesto. Eu tinha emprego. Nunca fiz mal a ninguém. Nunca roubei, nunca matei. Olha o que a língua fez, hein? Causou um monte de assassinato. Se causou assassinato, o outro lá, por causa da fofoca, matou o outro, o fofoqueiro responde por aquele assassinato que o cara cometeu. O cara que cometeu responde e o fofoqueiro também, os dois juntos. Os dois assassinaram. O que assassinou, que cometeu o ato, e o que fez a fofoca, que fez o outro cometer o ato. É, o fofoqueiro responde pelo assassinato. Como se ele tivesse apertado o gatilho. Alguém aqui sabia disso? Tá sabendo agora. Por isso que a gente fala que a fofoca é complicado. Então, o suicídio demora séculos para resolver. Maria de Nazaré é amorosa, né? Mas para de dar trabalho para ela. Ela não aguenta mais ver espírito estraçalhado com tiro na cabeça, que se enforcou, tomou remédio e estraçalhou tudo por dentro, que se jogou debaixo da linha do trem. Esses aí, imaginem, esse é o pior, são chamados de os retalhados. É, que vai pedaço para tudo quanto é lado. Imagina como é que nasce depois, hein? Já viu essas pessoas que vocês veem por aí? Que tem um tronco todo torto, pequenininho, os braços tudo finos, as perninhas tudo fininhas, todo tortão, se babando todo. Tem uns que nascem sem os dois braços, sem as duas pernas, só o tronquinho e a cabeça. Sabe o que vocês fazem, gente? Muitos desses são esses aí, são esses que suicidaram. Vocês, quando vê uma pessoa assim na rua, não vai dar uma de maluco botar a mão na frente da mãe dele e começar a orar do pai, não. Você olha assim, você ora em pensamento e de coração, por esses espíritos. Muitos deles são espíritos que se suicidaram. E eles precisam muito de oração. Vai ajudar. Olha, a oração ajuda, hein? Vocês não têm ideia do quanto uma oração ajuda um suicida. Ajuda muito. O Pedro sentiu o outro lá que explodiu a cabeça. Ele é médium, tá do lado. Aí o Mahatma Gandhi falou assim, foi o Mahatma que levou ele. Tinha outros. Tinha alguns do serve da Legião de Maria lá. Mahatma falou assim, ó, você, Pedro, nós vamos fazer você sentir um pouquinho do que ele está sentindo, tá? Para que quando você canalize lá com hoje, para que seja convincente, para você poder... que você tem que sentir, você vai ter que sentir um pouco para você poder passar. Você vai ter que sentir. Vamos botar uma porcentagem pequenininha para você sentir. Sentiu o que o cara estava sentindo, numa porcentagem pequena, hein? Acordou de uma porcentagem pequena, hein? Quando voltou para o corpo, voltou meio... Imagine se botasse uma porcentagem maior. E os 100%? Imagina o cara lá sentindo. Está sentindo até agora, tá? A reencarnação todo torto vai ser misericórdia. Vai ser um alívio para o espírito dele. Porque aí ele vai reencarnar e vai parar de sentir essa dor. Vai reconstruindo. Reencarnação compulsória. Reencarnação compulsória. anos. Nós vamos terminar essa palestra aqui, porque nós não podemos nos estender muito por causa do horário. Mas eu acho que já deu para dar, mesmo tendo mais assunto com relação a isso, eu acho que o pouco que nós trouxemos já dá para, né? Então a gente vai parar essa palestra por aqui, você vai parar o vídeo e nós vamos continuar um outro. Eu não vou te canalizar dele, vamos continuar outro assunto. Pode parar.